cair, mas o hate não consegue. Eu quero te provar uma chance, um gajo bad, I'm sorry. Eu não sabia o que tinha nas mãos. Forgive.